coletiva, onde o groove é o alicerce, a união faz a batida e a magia é construída por todos nós.